andresedesmoral.com.br. Pega o papel e a caneta que agora vai começar a aula. Sabe que o nome do assunto é Junho de Batata, menina. Abre o som do paredão, vai. Mexeu com fogo pra quê? Se ela já estava quietinha, agora que se espalhou, danada perdeu a linha. E pra juntar dá trabalho. Que pra juntar dá trabalho, viu? Quem disse que eu quero que o fogo se apague? Eu quero que o fogo se espalhe. Por quê? Pra quê? Completa aí pra ver. Ao colocado, ela flex, ela desce, ela sobe, ela empina. Que parada é essa? E ela flex, ela desce, ela sobe, ela empina. Tá gostando, filha? Se ela já tava quietinha, agora que se espalhou, danada perdeu a linha. E pra juntar dá trabalho. Sim, e pra juntar dá trabalho, viu? Quem disse que eu quero que o fogo se apague? Eu quero que o fogo se espalhe. Por quê? Pra quê? Completa aí pra ver. Ao fogo, ela é flete, ela desce, ela sobe, ela esquina. Que parada é essa? E ela flete. Ela desce, ela sobe, ela empina. Pra cima, negona! E ela flex, ela desce, ela sobe, ela empina. Quebra! E ela flex, ela desce, ela sobe, ela empina. Ei, entendeu? 7, 5, 9, 20, 0, 5, 30. É muita coisa que o bicho pega, tá ligado? Empurra, negona!